Yeah. Tens de ser menos cego e fica atento com quem acolhes. Nem todos que professam o teu nome são teus acordes. São os teus famosos velas que partem mal o bacon engorde. Ando aqui pelo envelope, o amiguismo é a vossa sorte. São os motherfuckers e oportunistas de quinta, com discursos maquiados, mas não passam de parasitas. Nina, minga, diga-me com quem deles ficas. Fica ao teu critério ficar com quem tiver a melhor pinta. São reais até alcançar as telas. Iludem casar contigo à luz de velas. Pseudo-intelectuais camuflados nas escritas. São paraquedistas sem noção do que pintam. Mas também tens bons soldados, gajos duros de rué, que te suportam com tudo e acima de tudo fé. Amantes da cultura a defender-te com sangue, movidos pelo amor e envolvidos com a arte. Yeah, G-Hard. Yeah. Tô com os céus numa noite e noutras pensamentos são açoites. Eu parti quando a lua virou foice. Me retirei pro monte onde o poeta fez o monge. Dei-se hoje pelos sons, pelos tons. Pareces infeliz, nunca te quis de meretriz. Aqui eis a matriz, Frida Kahlo, Mirabai. Eis a fresta onde entra a minha paz. Forjaste a minha espada, que é a caneta que me fez um samurai. Quando rimo, firo e curo, me tornaste Macandal. Se não piso estrada, não faz caminho. Escrevo linhas onde traço o meu destino. Busco eu divino no interior, em meio a paz, em meio a guerra. Ego morre nesse mar, mas eu moro ainda beira. Sigo itinerário onde a consciência impera. E trago o missionário de equidade dessa era. Guiado pelos pés, no cogado e pisa terra. A Babilônia cai com palavras, firo fera. Olha, assim como os versos que liberta a primavera, trago folhas castanhas, algumas que se rendem cheira. A vida não me deu outra escolha, eu tive que ser mais que fingido para te apagar da memória. Hoje só me resta uma lembrança, eu fui culpado disso tudo e desfiz a aliança. As noites já não são como dantes, eu vivo neste embrulho que para mim é irrelevante. Eu fui culpado disso tudo, deixe-me tudo que eu queria. No t-shirt da minha pele, lembranças e fotografia. Foste ativa das místicas que eu nasci para amar. Que era tão especial e penso que já não vai dar de voltar e dizer que ainda sofro. Frustrações, desespero quando me recordo. Era um lindo tempo que sentavam lá em casa, te ouvindo, abraçando. Eu acho que foi de graças.